direto do bueiro. Criado nas ruas, represento os maloqueiros. Do centro da sul, norte, leste, oeste. Dessa cidade underground, cabra da peste. Na prova da rua, eu não perco a essência. Mas um combatente honrando a decência. Mostrando o argumento com a inteligência. Se não gostou, só lamento. Então, tchau e pensa. Que trabalho investe, essa batalha um teste. Presta atenção no rap. Se tiver água, bebe, vento leve. Que carregue o pesado conteúdo. Verdadeira voz das ruas, infectando o mundo. Tu quer ver do que eu sou capaz? Irei fazer a guerra em busca da paz. Correria noite e dia, persistente, consciente. Em meio o deserto, eu acho a nascente. Eu sou da rua, da onde a essência continua. Sou da rua, da onde a essência continua. Sou da rua, da onde a essência continua. Sou da rua, rua. Sou da rua, da onde a essência continua. Sou da rua, da onde a essência continua. Sou da rua, da onde a essência continua. Sou da rua, rua. Eu fico de cabeça erguida, firme com competência, sem me deixar levar pelas nossas influências. Perante a vivência de uma visão distorcida, onde a rua é a porta de uma escola que ensina. Sei quem eu sou, seguindo os passos da rua, aprendendo que o rap é a essência mais pura. Por isso eu sou da rua, onde não existe dono. Por isso eu sou da rua, onde a rua é de todos. E hipócritas tolos, mentirosos, falsários, usam a fama dos bons pra esconder os mercenários. São diversos cenários, são diversas funções. Uma humanidade que se divide em mil corações. Que correm, que buscam, que se perdem, se ofuscam. Que tem essência dentro de si e não sabe o que buscam. Uou, uou, uou, acorda que já é um novo dia. O mundo é muito maior do que você imagina. Eu sou da rua, da onde a essência continua. Sou da rua, da onde a essência continua. Sou da rua, da onde a essência continua. Sou da rua, rua. Sou da rua, da onde a essência continua. Sou da rua, da onde a essência continua. Sou da rua, da onde a essência continua. Sou da rua, rua. A essência continua, a caminhada vai seguir. Quantas quebradas passei e quantos lugares vão surgir. Não me importa o que passou, o que ainda vai passar. Eu já saí da onde eu tava e fui pra rua batalhar. Deixei amigos, família, não esqueço raiz. A rua falou mais alto, fui atrás do que quis. E foi só por um triz que eu não me perdi. A essência continua e a caminhada vai seguir. Foi pela rua que aprendi a viver. A mesma rua que me ensinou a crescer. E nessa rua você vai sempre me ver. Eu sou da rua, então na rua eu vou vencer. Eu sou da rua, da onde a essência continua. Sou da rua, da onde a essência continua. Sou da rua, da onde a essência continua. Sou da rua, rua. Sou da rua, da onde a essência continua. Sou da rua, da onde a essência continua. Sou da rua, da onde a essência continua. Sou da rua, rua.